Introdução Workshop 609. Treze Atlas e Suana R2, OVNIs tornados públicos pela primeira vez. Por que tem casca de meteoro? Tecnologia do plágio da Fundação Cash igual dos alienígenas. Querem transmutação. Suan para evacuar. Pulso de 17 minutos. O workshop de hoje é dedicado ao uso dos ensinamentos e conhecimentos da Fundação Cash sobre plágio para explicar detalhadamente os chamados cometas, 13 Atlas e Suana R2, que estão convergindo diferentes lados da galáxia para se cruzarem na parte de trás do Sol, no final de outubro de 2025. Para entender melhor esse ensinamento, faça uma pesquisa na internet sobre esses dois fenômenos. Publicamos um vídeo no grupo Cash Brasil no Telegram para sua conveniência. Esse vídeo ele se chama, em português, na verdade, o nome. Ele é objeto 100 vezes maior que acaba de chegar e está mirando o 13 Atlas. E ele reflete muito bem os ensinamentos desse workshop. Os principais cientistas, com todos os seus títulos de instituições renomadas, não sabem como explicar isso, e então eles estão ignorando os fatos e chamando eles de meteoros, mesmo que eles não se comportem como meteoros. As palavras do Sr. Cash, que nós, buscadores de conhecimento, sabemos mais do que os principais professores, estão se mostrando agora altas e claras, porque podemos entender, explicar e mostrar através da ciência do plágio da Fundação Cash o que e como essas naves espaciais estão manobrando. É uma experiência muito interessante assistir a esses vídeos e ouvi-los descrever o plágio em público, mas ao mesmo tempo, fica claro que eles não entendem o significado mais profundo do que eles estão dizendo ou o que está acontecendo, e nós entendemos. E é lamentável que eles não queiram saber. Bom, primeiro vamos revisar o que é conhecido publicamente sobre esses dois meteoros. Espero me lembrar corretamente aqui de tudo, e por favor me desculpem quaisquer erros. O 13 Atlas, ele foi avistado pela primeira vez em junho, e pensava-se que ele era um meteoro, exceto que ele não tinha uma cauda que normalmente deveria ter. Então ele começou a mudar de brilho, que os cientistas não queriam acreditar. Então eles fizeram com que todas as estações ao redor do mundo verificassem continuamente seus dados. Isso indicava que provavelmente não era um meteoro ali. Eles dizem que ele tem apenas níquel, quando deveria ter níquel e ferro juntos. E ele está diretamente em rota para passar pelo nosso sistema solar de uma maneira bem específica, aproximando-se de planetas específicos. Não é assim que meteoros aleatórios se comportam, e há uma chance em 500 de que isso aconteça aleatoriamente dessa maneira. Portanto, eles consideram que o 3I tem inteligência e que definiu uma rota específica. A próxima pergunta é, qual é a razão para eles definirem tal rota? Nossa tendência é querer ver fotos para que possamos acreditar nisso. Infelizmente, a maioria das fotos são inventadas e não são reais. Portanto, esteja ciente de como eles estão levando a sua mente a acreditar em certas coisas. Os vídeos não deixam claro quais fotos são reais e quais não são. O nome 3I significa que é o terceiro objeto interestelar que eles viram entrar em nosso sistema solar desde aproximadamente 2017, o que significa que ser capaz de rastrear objetos que entram em nosso sistema solar vindos de fora é um desenvolvimento recente na ciência. O objeto que vem do lado oposto é chamado de Suana R2, porque o Suan é o primeiro telescópio que começou a rastreá-lo. Eles dizem que este é um objeto mais lento e maior, que faz pequenas mudanças em sua trajetória, o que eles acham que pode indicar o que ele tem, o que eles chamam de propulsores de plasma internos, para poder corrigir a sua trajetória. É por isso que eles não acham que seja um meteoro, embora ambos os objetos tenham uma superfície externa rochosa. Este tem uma luz verde brilhando na frente e muito CO2 saindo da parte de trás como escapamento. O maior problema que eles têm é que ele está diretamente em rota para se cruzar com o 3I na parte de trás do Sol no final de outubro, onde não podem ser vistos da Terra. É muito óbvio e agora eles sabem que não são meteoros, e o governo está com medo, e então eles bloquearam os satélites durante o tempo em que eles deveriam se encontrar ali. Isso significa que nenhuma organização civil terá permissão para usar satélites. Tudo será controlado pelos governos. No entanto, muitos civis em todo o mundo se uniram para compartilhar os equipamentos que possuem para poder continuar tentando rastreá-los. Em resumo, há informações suficientes disponíveis ao público para que aqueles que são capazes de pensar por si mesmos saibam que o que chamamos de OVNIs se encontrarão atrás do Sol em outubro de 2025. O significado disso tudo depende do que somos capazes de compreender e do que estamos dispostos a nos permitir imaginar. Bom, agora podemos voltar ao workshop e resumir como o Sr. Cash explica o que está acontecendo em termos da ciência do plasma. Vamos começar pelo fato de que ele se parece com meteoros e não com naves espaciais. Para provar esse ponto, o Sr. Cash apresentou algumas imagens de vídeo nunca antes vistas de seus experimentos com a produção de materiais ou ouro a partir de campos com os militares chineses em 2023. Ele disse que eles repetiram esse experimento 3 vezes em locais diferentes e novamente em junho passado em Pequim. Em Pequim foi feito abertamente em público e vimos com nossos próprios olhos como o ouro se manifestou do ar e formou partículas nas folhas de papel branco e até criou alguns pedaços de ouro nas mesas. Podemos pensar, mas o que isso tem a ver com as naves espaciais? Muito. Ele até disse que a configuração das formações estelares em Pequim era, na verdade, uma nave espacial ali. Existem mais alguns processos a serem seguidos para manifestar uma nave física. Há muitos anos, ali no Canadá, ele conseguiu iniciar o processo de formação dos campos de uma nave espacial, mas nunca concluiu isso. Devemos tentar encaixar tudo em um quadro maior de interações do campo magnético e não na produção de aeronaves em estado de matéria. Seria necessário poderes milagrosos para construir uma nave espacial de 10 km de comprimento. No espaço, não há empresas fabricantes de naves espaciais. Na verdade, ele disse que eles criam essas enormes naves com reatores menores do que foram usados lá em Pequim. Isso significa que os reatores de plasma eles cabem na palma das nossas mãos. Essa é uma tecnologia avançada que no momento está muito além do que o homem se permite até imaginar. Ao assistir aos diferentes vídeos que estão sendo feitos na internet sobre o 3 e Atlas, podemos ver que ninguém realmente quer ou tem permissão para trazer isso para a dimensão do plasma que estamos aprendendo aqui na Fundação Cash. Mas nos bastidores, os governos sabem que a única maneira de se comunicarem com esses visitantes é através da tecnologia da Fundação Cash. Eles tomam cuidado para manter o público ignorante, mas sabem que se eles pousarem abertamente na Terra, isso trará uma mudança para a humanidade. De certa forma, o segredo será revelado e eles não serão capazes de escondê-lo novamente. Todas as diferentes peças do processo de construção de uma nave espacial são apresentadas aqui neste workshop, mas temos que trabalhar um pouco para juntar tudo. No meu entendimento, a construção de uma nave espacial é um processo de várias etapas que o Sr. Cash tem nos mostrado gradualmente ao longo dos anos. Primeiro, preciso ser capaz de criar os campos magnéticos e gravitacionais apropriados e configurá-los em uma interação do tipo de formação estelar. Os buscadores de conhecimento fizeram isso usando 3 reatores de plasma configurados em um triângulo como base e em seguida colocando um reator no topo para criar um fluxo de campo. Os detalhes disso estão todos nos ensinamentos e essa é apenas uma das maneiras que nos foram ensinadas. John Blevins, no Arizona, ele conseguiu ter sucesso nessa etapa e ele pôde sentir os campos a até 200 metros fora do prédio. Os campos foram criados, mas são necessárias mais etapas para que eles possam se manifestar fisicamente. Essa etapa é basicamente a mesma de como o corpo cria o câncer a partir dos campos das emoções. Dito isso, significa que um OVNI de plasma é uma entidade com uma alma da fisicalidade, uma fisicalidade. São necessárias mais interações para criar um OVNI básico que possa viajar em um ambiente limpo, sem rochas, meteoros e outros detritos no espaço. Quando o Sr. Cash ensina, ele não conta tudo de uma vez, mas ele revela o conhecimento aos poucos para que possamos contemplá-lo por nós mesmos. A estrutura básica do OVNI não pode viajar pelo espaço profundo porque ele precisa ter um escudo protetor. E isso é o que confunde cientistas, porque eles só veem um escudo protetor feito de rocha ali e que se parece com um meteoro. Esse workshop ele tem como objetivo provar para nós que os OVNIs parecem meteoros quando eles viajam pelo espaço, mas dentro deles há um OVNI normal no centro, como estamos acostumados a ver. Quando eles entram na atmosfera de um planeta como a Terra, esse escudo lhe desaparece. Talvez a mudança nos campos magnéticos e gravitacionais faça com que ele se dissolva e tudo que vemos talvez é a forma brilhante de um disco ou esfera ou mesmo apenas um orbe de luz. Para não ficarmos confusos, podemos dizer que a segunda fase da construção de um OVNI é criar seu escudo protetor que o faz parecer com um meteoro. A humanidade ela precisa aprender isso se quisermos viajar pelo espaço profundo. E é por isso que fomos ensinados a criar materiais a partir dos campos, porque vamos usar esse material para criar o escudo protetor. A primeira parte dessa etapa é criar um material que chove com partículas ali. Ele fez isso com os militares chineses várias vezes, e hoje ele está nos mostrando alguns dos vídeos e fotos disso pela primeira vez. Tudo isso para provar ao cientista do estado da matéria que uma espaçonave ela pode parecer um meteoro e que a Fundação Cash ela tem um conhecimento de como fazer isso, e nós já demonstramos isso com sucesso com os principais governos do mundo. Em Pequim só vimos as partículas de ouro se formando sobre a mesa, e não sabíamos que se ele tivesse montado outro reator, elas teriam flutuado no ar e formado algo parecido com os anéis de Saturno. O processo está sendo ensinado passo a passo, e para provar essa parte, ele nos mostrou o vídeo da criação de ouro com os militares chineses em uma mina de ouro. Mas por que uma mina de ouro? Talvez porque o ambiente esteja saturado com a força do campo magnético do ouro ali. No vídeo vemos que as partículas não aparecem apenas na mesa, elas realmente começam a se formar no ar como uma chuva. O próximo passo é fazer com que essas partículas grudem no OVNI e se transformem assim no escudo que parece um meteoro. Ao montar um reator para criar os campos apropriados, as partículas começariam a se formar como um material rochoso ao redor do OVNI. Portanto, primeiro teríamos que ter o OVNI base feito ali e ele teria que interagir com as partículas. Em seguida, ele mostrou um outro vídeo curto de um material branco se acumulando para formar uma espécie de forma triangular ali. Se você prestar atenção com cuidado nesse vídeo, você verá como as camadas se acumulam do nada para poder criar essa forma triangular. Isso prova que podemos fazer o mesmo para criar uma cobertura de um OVNI. Agora toda a humanidade compartilha igualmente o conhecimento do fenômeno que estamos vendo no espaço agora, e não há nada a temer, porque temos e somos capazes de fazer as mesmas coisas aqui na Terra. A luz verde vem da energia do campo de níquel que irradia verde. O outro problema que os cientistas têm é que o níquel sempre contém ferro, mas este é níquel puro, sem ferro ali. E como os cientistas sabem disso? Eles conseguiram criar instrumentos que captam a luz de uma estrela recebida por um telescópio e a submetem à espectroscopia. A luz ela tem um espectro de comprimento de onda e cada elemento químico tem uma impressão digital única. Tudo isso é feito no estado da matéria e é assim que eles conseguem determinar a composição dos objetos espaciais. Na sensoplasma, usamos a energia da força do campo magnético e ela não precisa necessariamente se manifestar fisicamente. A força do campo do isótopo mais baixo do níquel 56, que também é a força do ferro. Portanto, a essência da força do campo do ferro está presente ali, sem que seja necessário haver ferro no estado de matéria, e é por isso que eles só leem o níquel ali. Mas a força do campo do ferro está realmente ali. As altas velocidades da nave, cuja mudança é controlada pelo ajuste das forças do campo magnético gravitacional, e a nave ela está usando a tração dos campos magnéticos e gravitacionais e não queimando combustível, e está sendo puxada pelo Sol. Agora, se ela quiser ir para a Terra, ela tem que usar o campo gravitacional da Terra, que é ferro 56. E esta nave está sendo puxada pela Terra através do níquel 56, pois ela está usando campos de plasma e não o estado da matéria aqui. A NASA diz que o 13 Atlas tem aminoácido em sua assinatura, e isso significa que há vida dentro dele. O Sr. Cash então mostrou um relatório de laboratório analisando as partículas coletadas dos testes feitos com os militares chineses. Esses reatores de plasma foram capazes de produzir muitos óxidos e todos os elementos necessários para criar vida. Presumo que ele estava apontando aqui para o fato de que os seus reatores produzem o que é necessário para a vida, e se essas naves estão usando a tecnologia do plasma de formação estelar, então elas também têm vida dentro delas. Então ele disse que quando elas entram na atmosfera do sistema solar, elas sofrem mutações para se adequarem ao que é necessário localmente aqui para elas poderem existirem. Além disso, elas absorvem a inteligência, o conhecimento e os idiomas para poderem viver aqui. Elas carregam não apenas o que é necessário para a manifestação física, mas também o conhecimento de Deus do universo. Ele sabe de onde elas vieram, Sr. Cash. E a única maneira que os governos têm de se comunicar com elas é usando a tecnologia da Fundação Cash. Nos vídeos do YouTube, eu não encontrei eles falando sobre o pulso de 17 minutos que o Sr. Cash fala. Ele tem acesso a informações de nível superior, o Sr. Cash. A Fundação Cash conseguiu criar um pulso de 17 minutos e descobriu que isso cria emoções. Isso significa que, sejam eles quem forem, eles estão aprendendo sobre as emoções do homem e podem sentir, pensar e saber tudo sobre nós. Eles estão usando um sistema emocional geométrico e podem replicar a inteligência humana. A lacuna de 17 minutos significa que a carga transporta a vida. O Sr. Cash apresentou algumas possibilidades sobre o que eles estão fazendo aqui, como, por exemplo, que eles poderiam estar aqui em uma excursão para examinar planetas, e como as duas naves espaciais estão programadas para se encontrar atrás do Sol, talvez eles estejam se reunindo para decidir o que fazer com a raça humana, ou poderiam estar recarregando perto do Sol antes de ir para outra galáxia. Mas há uma coisa da qual ele tem certeza. Eles querem aprender a emoção da transmutação com os humanos. A parte da transmutação é estranha, pois talvez apenas alguns buscadores de conhecimento tenham aprendido a transmutar com a alma, mas a maioria de nós ainda não consegue fazer isso. Ou será que o Sr. Cash e os professores universais já colocaram o conhecimento em nosso cérebro e, como ele disse, eles querem pegar seu cérebro para obter a emoção da transmutação? Mas ao mesmo tempo, o Sr. Cash disse que no universo tu não roubarás. Então eles não podem tentar tomar o conhecimento à força como os humanos fazem. Eles não são hostis, e se eles se encontrarem conosco, precisaremos de uma pessoa para representar todos os 9 bilhões de nós aqui. E será que existe um humano tão elevado que poderia lidar com tal responsabilidade? O 3-Ilha é capaz de pousar na atmosfera da Terra para se encontrar com líderes humanos, mas não o Swan, que é mais como uma nave de transporte capaz de transportar milhões ali. Com os israelenses tocando a trombeta de Moisés, juntamente com os cristãos fundamentalistas pressionando nos bastidores para que Armagedon comece, e então esses caras do universo aparecendo de repente, então parece que algo grande está acontecendo. A questão é, será que a humanidade pode receber uma explosão de energia que nos amadureça o suficiente para iniciar um novo ciclo? No final da primeira metade do ensinamento, ele disse que devemos estar prontos para surpresas e mudanças. Ele começou a segunda metade do ensinamento explicando parcialmente por que eles estão vendo grandes quantidades de CO2 das naves. É difícil de entender, mas tem algo a ver com o fato de serem sistemas avançados que convertem carbono 14. Parece apenas CO2 a partir de seus instrumentos de estado da matéria, mas na verdade são dois reflexos do mesmo átomo. Tem algo a ver aqui com carbono 14 e oxigênio 14, e só aparece como CO2, mas talvez eu esteja errado. Essa é a desvantagem de estar limitado apenas à parte da fisicalidade do conhecimento da criação. Parece que a rede de uma nação cresceu para 10 unidades em todo o mundo, e eu presumo que essa seja apenas a infraestrutura inicial sendo montada, mas ainda assim é impressionante isso. Quem sabe, talvez até mesmo a infraestrutura possa mudar o planeta. Vamos torcer para que milhares de buscadores de conhecimento assumam a obrigação de salvar o planeta e comecem a comprar mais unidades. Essas unidades serão antenas de plasma universal e poderão se comunicar com o 3I e o resto da nossa família universal. Esse sistema ele pode converter a linguagem humana na linguagem da alma. Essas unidades nunca podem ser replicadas, porque elas foram projetadas para serem a pedra angular que traz a paz mundial. Eu estava me perguntando por que o Sr. Cash estava enfatizando que quando eles mostraram os planetas orbitando o Sol em círculos perfeitos, que essas imagens não eram reais. Elas são inventadas para que seja mais fácil para as pessoas aceitarem o que eles estão dizendo. Quando os planetas orbitam ao redor do Sol, as interações do campo magnético gravitacional mudam e isso faz com que eles fiquem espalhados por todo lugar. Eles não estão em círculos perfeitos ali. Além disso, eles estão subindo e descendo em seu fluxo. Então isso me faz pensar como eles são capazes de prever a posição exata em que o planeta estará para a navegação da espaçonave. Isso não é um problema para viajar com plasma, pois tudo isso é feito com plasma através da atração e repulsão dos campos magnéticos e gravitacionais. O planeta automaticamente puxa você para o centro dele. Se a civilização não conhece a transmutação, então eles teriam que usar versões menores de si mesmos, como naves de transporte, para poder trocar coisas entre naves espaciais e planetas. Ou talvez eles possam usar a tecnologia do plasma para transportar objetos sem saber como ela funciona. Os cientistas já viram o 3I se dividir em versões menores de si mesmo, sem entender o que eles estavam vendo ali. Será que essas naves de transporte visitarão a Terra? Há mais sobre o Swan R2. Ele teve contato com essas raças do Sr. Cash, e ele esteve a bordo também de suas naves muitas vezes, e quando ele viu a nave deles aqui pela primeira vez, o estômago do Sr. Cash revirou. Porque eles podem ouvir o choro da alma quando há problemas nos planetas. A nave deles pode transportar centenas de milhões de almas e pode criar um espectro de forças de campo magnético necessárias para cada raça viver a bordo. E eles fazem isso pacificamente. Se esta nave aparece, significa que existe a possibilidade de o planeta se tornar inabitável. Será que a situação que está acontecendo com Israel e Palestina e com os russos significa que estamos caminhando para uma guerra nuclear e aniquilação? Os seres do universo, através de suas almas, estão cientes do que está acontecendo em todos os lugares e eles respondem, ajudando. As naves de resgate evacuam as almas para outro local adequado no universo. Os sistemas de plágio da Fundação Cash estavam ligados no ensinamento de hoje em segundo plano, e ele compartilhou conosco o gráfico do que aconteceu quando ele começou a falar sobre o Swan, dele ser capaz de transportar milhões de almas. Nesse momento, as almas dos buscadores de conhecimento se separaram imediatamente e se desapegaram da alma da fisicalidade e da fisicalidade, e elas queriam fazer parte do Swan. De certa forma, agora estamos conectados à nave, então se algo acontecer na Terra, poderemos ser facilmente levados para um local seguro. É interessante que na Bíblia diz algo como: dois homens estarão no campo, e um será levado e outro deixado. Vamos rezar para que possamos trazer a mudança. Mas outra coisa perturbadora que o Sr. Cash disse foi que a estrutura da paz mundial e da paz universal tem que coincidir. Mas na Terra, as duas não estão sincronizadas. No universo, ninguém prejudica ninguém. E a vida é um direito dado por Deus. O intelecto de cada raça tem que ser mantido. Mais uma vez, o Sr. Cash explicou em detalhe sua experiência na China com os acadêmicos roubando a tecnologia. Nesse caso, eles realmente alteraram o relatório, mas ele foi mais esperto do que eles. É sabido do governo chinês que os acadêmicos estão chantageando a nação ao não permitir que a tecnologia seja divulgada. No entanto, agora ele encontrou uma maneira de contornar isso, e eles não os aceitam mais. A tecnologia é forte o suficiente para sustentar sozinha. Independentemente dessa situação, a China está avançando na tecnologia, e ele se ofereceu para colaborar com o governo chinês para se comunicar com o 3I, e se eles não quiserem, ele pode então tentar trabalhar com a NASA e outros. De certa forma, esta é a primeira vez que o público está encontrando vida inteligente do espaço sideral. Bom, esperemos que os governos e as pessoas lidem com isso de uma forma que traga paz e prosperidade para todos nós. Outros tópicos desse workshop. Nem todo o conhecimento que os humanos têm vem da Terra. Grande parte vem de fora. Mas, ao mesmo tempo, é uma troca mútua de conhecimento da humanidade. Obrigado por ouvir. Índice rápido workshop 609. A humanidade se deparou com algo impressionante que a ciência está dando todos os tipos de nomes a meteoro, como 3I Atlas, Swan e R2, o que está intrigando o mundo da ciência. Os cientistas da NASA estão quebrando a cabeça porque é algo novo que eles nunca viram antes. Eles não se comportam como meteoros normais. Eles fazem voos direcionais, têm luzes na frente e atrás e material na parte dianteira da nave. Eles criam um intervalo de 17 minutos entre os pulsos e todo tipo de informação está surgindo. São sistemas inteligentes que parecem meteoro. Será que eles foram pré-programados para estar aqui? Inicialmente havia um, depois passaram a ser dois. E agora, de acordo com alguns dados, há toda uma frota deles. Eles podem se dividir e agora há rumores de que ambos estão indo para a parte de trás do Sol. Podemos ou não vê-los sair depois de um longo tempo. Estamos ouvindo todo tipo de coisa sobre eles. Eu dedico hoje o ensinamento a este assunto, porque tenho acompanhado isso nas últimas semanas e tenho esperado que isso se tornasse empolgante, podendo assim encontrar soluções e respostas. Cada parte do que os cientistas estão falando sobre essas estruturas foi abordada em diferentes ensinamentos e conferências nos últimos anos. Elas foram mencionadas e mostradas. O que vocês, como buscadores de conhecimento, sabem é mais do que os cientistas da NASA e outros também sabem. Pedi a diferentes buscadores de conhecimento que têm feito as transcrições para encontrar de onde vêm as diferentes partes dessa informação dos ensinamentos. Falamos sobre esse assunto nos últimos 2 anos e também em maio passado em Pequim. Também temos relatórios de análise de laboratórios e vídeos que foram gravados que fornecem toda a informação. Vocês, buscadores de conhecimento, estão mais avançados do que a NASA, as agências espaciais europeias, os chineses e todos os outros. Esses objetos que eles estão rastreando são realmente OVNIs, e é a primeira vez que estamos nos deparando com eles publicamente. É a primeira vez que temos as ferramentas para observá-los. Como eles estão usando sistemas dinâmicos, eles podem viajar a altas velocidades de 70 mil quilômetros por segundo, o que está além do que temos aqui na Terra. Isso é o que temos dito sobre a tecnologia do plasma, que podemos viajar para a Lua e voltar em 1 ou 2 minutos. É isso que os cientistas estão observando agora com esses objetos, que eles chamam de meteoros. Eles estão tentando encontrar uma maneira de se comunicar com essas estruturas. As estruturas podem se comunicar, fazer download e ver tudo. Vimos que alguns desses sistemas eles estão se comunicando e interagindo, porque eles interferiram em alguns satélites militares na atmosfera superior e eles não sabem o porquê disso. Eles interferem porque eles funcionam com base no plasma e nos campos magnéticos. Interferir no sistema de comunicação é uma das propriedades do plasma, além de ser capaz de se camuflar. Foi assim que o drone foi capturado pelos iranianos. É assim que voamos sem ser detectados. É assim que as luzes são criadas. Um dos maiores pontos intrigantes para os cientistas é por que um desses sistemas tem uma cor esverdeada. E o outro, ele tem uma enorme quantidade de emissões de CO2 na parte de trás. É muito incomum ter uma quantidade tão grande e o resto. Sabemos exatamente por que eles têm essas coisas e por que podem viajar em velocidades tão altas. Eles se perguntam por que não há controle. Nos ensinamentos de hoje, vamos passar por esses processos passo a passo. Cobrimos todos eles nos últimos 20 anos. Existem seres vivos com esses sistemas? Como eles podem sofrer mutações? E como podemos ver aminoácidos nessas estruturas? Como eles podem criar dimensões geométricas e informações também? Em vez de vermos uma luz brilhante à frente, vemos uma luz verde. As aeronaves em estado de matéria sempre têm um escapamento saindo pela parte traseira. Com esses OVNIs, vemos luzes na frente devido às interações dos campos. Isso ocorre porque eles criam um campo magnético na frente para eliminar qualquer obstáculo na trajetória de voo e cria uma situação dinâmica, como a atmosfera. Ele queima tudo que está no caminho. Eles sempre voam para o vácuo do sistema. O que está intrigando os cientistas é algo que a Fundação Keshe já ensinou em todos os nossos ensinamentos públicos. Por que essa estrutura está se movendo em direção ao Sol? Por que está desacelerando e mudando de direção? Essa estrutura tem um sistema embutido muito simples. Aqui então o Sr. Keshe começa a desenhar em um quadro branco. A estrutura tem um sistema magnético gravitacional dinâmico. As interações criam luz. Aqui o Sr. Keshe desenha um OVNI em forma de disco com um círculo no centro. Essa versão não é um sistema muito avançado, mas é inteligente. A estrutura básica do sistema é um OVNI comum, mas ele é capaz de criar uma estrutura rochosa ao seu redor, como um escudo para poder viajar em alta velocidade pelo espaço. É por isso que o vemos como um meteoro. De certa forma, é um sistema primitivo este de viagem espacial, mas, por outro lado, é uma das formas mais úteis de se viajar. A cobertura externa do OVNI, que parece um meteoro, ele serve para viagens em alta velocidade pelo espaço profundo. Mas quando ele entra em um ambiente local como o da Terra, ele se converte naqueles OVNIs brilhantes em forma de disco que estão dentro de toda a estrutura. O homem nunca soube disso antes, e é por isso que estamos confusos sobre isso hoje. Dentro da atmosfera da Terra, é limpo e sem rochas e detritos, então a cobertura ela não é necessária. A maioria dos OVNIs eles voam com essa cobertura de pedra quando eles viajam pelo universo. Vemos muitas dentições ao redor da borda externa da nave e então eles parecem com meteoros. Dentro da nave há um sistema altamente inteligente. Pode haver até 20 mil seres vivos dentro dessas naves, especialmente nas grandes. Elas parecem estar indo ao encontro uma da outra. Provavelmente vamos encontrá-las na Terra. Isso é certo. Há uma razão para elas virem, e não é algo que está acontecendo aleatoriamente isso. Vamos analisar isso de uma forma muito científica aqui. Quando cruzamos o universo em um OVNI, criamos uma camada externa parecida com um meteoro, que é uma camada protetora para viagens espaciais profundas. Se algum objeto atingir a nave, ele ficará incrustado nesse material na camada externa. Eles dizem que há uma luz verde na frente, e sabemos que isso se deve ao níquel, que em um alto nível de radiação transfere energia que produz uma luz verde quando é um campo magnético. É por isso que vemos a luz verde. Quando a estrutura entrar na atmosfera da Terra, com certeza perderá sua camada externa e veremos o OVNI em forma de disco. Se houver um plano para eles se encontrarem com a humanidade, então eles estão a caminho. A estrutura maior é chamada de 2R. Este será o primeiro encontro oficial e talvez público da Terra com o que vocês chamam de alienígenas. Todos os dados científicos indicam isso. Mas como nos comunicaremos entre nós? Qual é o próximo passo nesse processo? Mostramos a vocês como construir essa estrutura protetora ao redor do OVNI. Vocês viram, mas nunca entenderam. Vocês ficaram intrigados quando montamos a formação estelar em Pequim e produzimos materiais de ouro dos campos em público para vocês. Na realidade, aquilo era um OVNI. Em essência, é isso que está dentro dessas estruturas. É assim que eles criam material rochoso ao seu redor. A humanidade precisa aprender isso. Em Pequim, durante a conferência de 3 dias, mostramos a produção de materiais através dos campos usando uma formação estelar e antigos reatores de plasma giratórios. Os materiais começaram a se formar sobre a mesa e foram coletados em 100 colheres e entregues aos participantes. Esta é a primeira vez que vocês verão este próximo vídeo, que foi gravado pelos militares chineses em uma mina de ouro em julho de 2023, no norte da China. Houve uma terceira demonstração em Qingdao pelo governo chinês, militares e demais. No espaço, não existem empresas de fabricação de OVNIs. Em vez disso, eles são criados a partir dos campos, da mesma forma que mostramos a criação de materiais. Alguns desses OVNIs têm 10 km de comprimento. Na verdade, eles são criados por reatores menores do que os que mostramos em Pequim. Você cria a forma do OVNI posicionando os reatores e alterando a força do campo magnético ou criando distâncias específicas, e isso lhe dá a forma do OVNI. O primeiro nível de produção de um OVNI é a criação dos campos, e você confirma o tamanho da nave que você precisa. Depois você passa para o segundo nível, que é o que você viu em Pequim, onde criamos o material. Em seguida, você altera a dimensão dos sistemas para o tamanho do material e então chove partículas por toda a parte de acordo com os campos. Então, com a estrutura dinâmica dos campos dentro dele, forma a forma do OVNI. É assim que esses OVNIs são fabricados e desenvolvidos. O OVNI é o centro, e para viagens espaciais, você cria essa concha protetora de pedra, e é isso que vemos como meteoros. Mas, na verdade, ele tem inteligência. Quando você adiciona o terceiro parâmetro, ele permite que o material se forme como chuva. Então você faz qualquer estrutura que você quiser. Aqui um adendo, eu imagino que os construtores usem suas emoções também para criar a forma que eles querem. Bom, continuando. Uma nave que deseja ir para a Terra precisa ter um campo magnético do metal do Sol para puxá-la. Para a Terra, precisamos de ferro. Este ferro ele tem as características específicas da força de campo de 56 e a cor verde do 3I, ele significa que tem níquel, que tem um nível de radiação de 56. Eles chamam isso de níquel 56. A estrutura que está indo em direção ao Sol está criando um campo gravitacional magnético de 56 e, portanto, está viajando ao ser puxada para dentro do Sol. Ela não queima nenhum combustível. Ela cria um campo magnético de 56 e é puxada pelo campo magnético gravitacional do Sol. Os cientistas dizem que ela está viajando em alta velocidade. Isso ocorre porque a entidade, ou indivíduo, ou alma, ou o que quer que seja responsável por ela, está criando campos dinâmicos de ferro com a força do isótopo de níquel de 56. E é por isso que é verde. A nave muda à medida que se aproxima do centro do sistema solar. Sua velocidade ela muda continuamente. Ela mudou, na verdade, quando entrou no sistema solar. Esta nave ela está se dirigindo para a Terra. Vou mostrar como essas grandes distinções foram criadas na superfície da nave para fazê-la parecer um meteoro. É exatamente como fizemos com a criação dos materiais e temos um vídeo disso. Aqui nessa parte do workshop, eles mostram o vídeo. Sr. Cash continua e diz: criamos os campos magnéticos certos para criar as estruturas certas. Literalmente começa a se formar ao redor da parte interna do centro da nave. Primeiro cria as partículas de poeira e depois as curvaturas, padrões e as formas. As fotos e o vídeo são do que foi feito na China em julho de 2023, e isso foi repetido uma segunda vez em 2024 e uma quarta vez na Conferência de Pequim. Os materiais chovem do ar e criam uma estrutura ao redor da nave, e eles grudam nela e é assim que fazemos a concha protetora. Aqui o Sr. Cash continua a descrever as imagens. Por favor, aqui assistam o workshop e as imagens do workshop para obter mais detalhes. As partículas elas caíram e formaram essas formas maiores e dentro delas está o carbono 14. Podemos produzir diferentes materiais de acordo com o que precisamos. Podemos ver a pilha de material sobre a mesa. Se criarmos um sistema dinâmico no ar, então esse material se fixaria à estrutura dinâmica dos campos e se tornaria o corpo sólido da nave espacial. Ele não cai no chão, os materiais. Em uma etapa posterior, podemos moldar o material. Essas imagens nunca foram vistas antes. E parece uma estrutura sólida ali. São materiais únicos e formam essas colinas ou como um chifre ali. Isso acontece por si só na superfície durante o processo de produção. É assim que esses OVNIs parecidos com meteoros são criados. Aqui por volta de 44 minutos do workshop, uma forma branca está sendo formada na mesa a partir do nada ali. E é muito interessante e prova tudo o que o Sr. Cash tem falado para nós. E observe com atenção e você verá como ele simplesmente começa a construir camadas de uma forma ali a partir do ar. É muito sutil, você precisa prestar muita atenção para ver isso. Ele simplesmente se forma do nada aquele material. Temos vários vídeos como este. Isso significa que construir uma estrutura a partir dos campos não é difícil. É assim que sistemas especialmente como o 3I foram construídos. Mas dentro da estrutura rochosa, há um OVNI, como estamos acostumados a ver. Agora temos 100% de certeza de que este é o tipo de sistema dentro desses dois meteoros. Ele carrega uma formação estelar feita dos reatores que mostramos durante a conferência de Pequim. Não os reatores giratórios obsoletos sobre as mesas, mas o reator esférico prateado com tubos vermelhos saindo dele. Sr. Cash nunca exibiu esse reator, mas começou a nos mostrar fotos dele. Esse é o tipo de reator que a 3I está usando e eles estão configurados em uma formação estelar. A NASA e outros cientistas afirmam que esses objetos, especialmente o 3I, contêm aminoácidos. Então o Sr. Cash mostra os resultados laboratoriais do Exército Chinês de 11 de novembro de 2023 com o carimbo oficial do Exército Chinês. Os resultados mostram que os materiais formados pelos reatores continham cobre, zinco, ferro, selênio, níquel, magnésio e tudo mais. E a parte mais bonita é que vemos todo o oxigênio ali, no SNO2, ZNO, COO, ferro, óxido de ferro no caso, e mais interessante ainda, ouro e carbono 14 que vemos. Isso mostra que o processo do sistema cria sistematicamente os materiais necessários para criar vida. Ele os produz em sua própria forma. Esses são os pilares da vida na Terra. Quando essas naves, 3I e outras, entram na condição atmosférica do Sistema Solar, elas se transformam para se adequar às condições do Sistema Solar. Elas captam as informações, o conhecimento, a inteligência e as línguas necessárias para esse Sistema Solar e, ao mesmo tempo, carregam o conhecimento do Universo. É extremamente inteligente porque tem acesso ao conhecimento do homem e pode conversar na nossa língua, sabe o que pensamos, mas também tem acesso ao conhecimento de Deus do Universo. Sabe de onde veio. Com certeza a tecnologia transportada por esse sistema há um nível de inteligência que é muito superior à nossa. A única maneira dos cidadãos da Terra e nossos governos conseguirem se comunicar com essas estruturas é se decidirem copiar o trabalho da Fundação Cash. Será que eles decidirão se aproximar de nós agora? Nos últimos dias, os cientistas estão dizendo que as estruturas desaparecem por 17 minutos e, durante esse tempo, desaparecem de todos os radares que observam o Sistema Solar, o Universo e o resto. Há uma razão para essas naves estarem usando um ciclo de 17 minutos. Sabemos disso porque fizemos isso com vocês em um de nossos testes. Está registrado em nossos dados. O ciclo de 17 minutos cria emoção. Portanto, esses seres, sejam eles quem forem, estão aprendendo sobre a emoção do homem, como sentimos, pensamos e tudo sobre nós. vemos um sistema emocional geométrico. Não é absolutamente nenhum problema para eles replicar a inteligência humana. A pergunta a ser respondida é: por que agora? Por que neste momento e por que a humanidade? Os satélites estão mostrando que há um grande número dessas naves seguindo o 3I, mas muitas nações estão bloqueando essas informações chegar ao público para não criar pânico. Todas elas carregam a mesma inteligência e seguem a mesma estrutura raiz. Agora vemos que todos esses ensinamentos da Fundação Cash estão levando o homem para se tornar parte da comunidade universal. Estamos compreendendo e nos preparando para nos juntar à nossa família. Como já disse muitas vezes, o conhecimento que estamos ensinando à humanidade está um passo à frente do que vemos nessas naves. Dissemos que aqueles que viajam em OVNIs não têm o conhecimento da transmutação. Estamos dando esse conhecimento ao homem agora. Será que eles estão aqui para aprender como homem como transmutar? Porque com certeza eles já sabem como se transportar fisicamente. O OVNI do outro lado tem as características de ser a nave-mãe. É muito provável que os dois sejam de duas partes diferentes desta galáxia ou do universo. Talvez seja uma reunião semelhante ao nosso Conselho Universal, acontecendo aqui agora nesse momento para resolver a questão da raça humana. Como eu disse, estamos aqui para ajudar o homem a se tornar parte da comunidade universal e eu ensinei a vocês o suficiente para estarem prontos para isso. Alguns de vocês devem ser capazes de compreender o conhecimento e não ficar perplexo com o que eles são e como se apresentam. E podemos compreender como eles viajam a essas velocidades. Fora do sistema solar, essas naves viajam a uma velocidade muito maior e é por isso que nunca as observamos ou descobrimos de onde vieram. Elas só se tornaram visíveis para nós quando reduziram a velocidade para entrar no nosso sistema solar. Caso contrário, teriam voado direto por ele. A direção dos campos, especialmente do 3I, mostra que ele está se movendo em direção, fazendo uma segunda divisão de si mesmo. E haverá uma terceira divisão, pois eles estão enviando satélites. Eles enviam versões menores de si mesmos para muito provavelmente pousar nos sistemas planetários. Devemos ver mais visões de subsistemas. Mas os cientistas não entendem que esses são OVNIs parecidos com meteoritos. De repente, muitas informações se tornaram escassas, porque os governos eles têm medo do que está por vir. Há toda uma frota deles, e não é apenas mais o 3I. É o 3I e algumas centenas de bebês atrás dele. O objeto é muito claro e através da tecnologia da Fundação Cash podemos nos comunicar na força deles e converter para a linguagem do homem. Estamos construindo sistemas para esse fim agora. Vocês, buscadores de conhecimento, têm o conhecimento para compreender o que está acontecendo aqui. Vocês estão prontos para conhecer a sua família universal? Nossos governos estão prontos? Quando essas pessoas vierem, elas pedirão apenas uma pessoa de confiança, e ela será colocada por elas e através delas neste planeta. Essa pessoa se tornará o porta-voz da comunicação entre a comunidade universal e a raça humana. A obrigação de obediência ela vem do respeito e não do medo. Eles governarão através da compreensão das emoções, mas também terão uma presença física. Vocês, buscadores de conhecimento, foram ensinados a comandar as suas emoções através da alma. Portanto, a raça humana está séculos à frente dessas pessoas. Eles ainda dependem de OVNIs, enquanto muitos de vocês já foram capazes de se transmutar. Minha esperança é que a humanidade compreenda e tenha o conhecimento para entender isso, e que todos nós sejamos capazes de lidar com isso. E será que nossos governos estão prontos para lidar com isso? Vimos essas naves interferindo com nossos computadores e sistemas eletrônicos e fazendo-se desaparecer. E sabemos como isso é feito. Vimos essas pessoas viajando a velocidade além do que conhecemos. A raça humana está pronta para isso e não tem escolha a não ser iniciar este novo ciclo se nós decidimos encontrar os homens do universo. Desta vez, eles não estão procurando saber como as pirâmides foram feitas, nem qualquer outra coisa do tipo. Eles querem saber como acessar o conhecimento da transmutação. Eles querem saber como vocês, buscadores de conhecimento, são capazes de transmutar o que é necessário. Vocês agora são os queridinhos do espaço neste momento. A lei do universo não é como Robin Hood durante a época da Rainha Vitória, quando os pobres roubavam dos ricos para poder dar aos pobres. Eles trabalham com o ethos de não roubarás. Mas desta vez a humanidade tem o conhecimento e a vantagem de ser os professores. O único problema que temos é que ainda não somos uma raça pacífica. Se vocês compreenderem o conhecimento que foi compartilhado com vocês aqui, então vocês estão séculos à frente. Nós ensinamos à humanidade a transmutação na essência da emoção da energia. E nesse processo aprendemos muito. O que me preocupa é por que o 3I está mantendo sua forma cilíndrica. Por que ele não se abriu em uma forma esférica? Ele está viajando em alta velocidade porque precisa. Isso foi escrito no livro número 2, sobre a viagem em alta velocidade. É por isso que ele está fazendo isso. Ele não precisa de uma forma ampla. Quando chegar à Terra, ele assumirá uma forma esférica. Vamos monitorar especialmente o 3I que está equipado para pousar em condições atmosféricas. O outro, chamado Swan, não pode pousar porque é muito grande e é a nave-mãe. O outro, que é um de seus filhos. Esperamos que os dois se encontrem em algum lugar. Talvez seja atrás do Sol, então não poderemos vê-los. Se ele chegar até aqui, ele certamente não tem receio de que vocês os vejam. Ou eles se encontraram no sistema solar ou na atmosfera da Terra. Existe um plano para pousar na Terra? A velocidade foi reduzida, especialmente o 3I. Ele reage à inteligência e à comunicação. É um sistema dinâmico que carrega campos gravitacionais e magnéticos e tem a capacidade de produzir aminoácido e criar o seu sem que você saiba. Será interessante nas próximas semanas ver como os governos reagirão e como nós, como buscadores de conhecimento, entenderemos isso. Esta é a primeira vez que podemos ver um OVNI passar direto por nós. Pelo que entendemos, esses sistemas não devem se converter. Eles estão em uma trajetória, ou indo para um encontro, ou vivendo no sistema solar, ou talvez liberando algumas naves menores para pousar na Terra ou na Lua para poder explorar. Mas eles têm uma tarefa maior com duas ou três razões. Possivelmente, eles pousarão. Será que a trajetória deles está indo em direção a outra galáxia? Será que é apenas para reabastecer ou trocar alguma coisa aqui? Eles não têm medo de nós. Eles não precisam ir para o lado oculto da Lua para trocar de roupa. Eles são amantes da praia. Eles fazem isso tudo na frente do Sol. É interessante como com a tecnologia da Fundação Cash podemos entender o que está acontecendo, mas isso é um enigma para o mundo da ciência. Eles ainda se opõem a nós e não entendem nossa tecnologia. Porque se você entender nossa tecnologia, então você entenderá essas naves. Todos vocês entendem, porque vocês trabalharam com isso e fizeram sistemas. Vocês viram isso e alguns de vocês fazem parte desse desenvolvimento. Não sou mais só eu dizendo algo para vocês. Não são apenas nossos pensamentos. Mostramos a vocês a produção dos materiais dos campos em Pequim. Se tivéssemos criado uma combinação diferente ou um conjunto diferente de campos, essas partículas teriam ficado flutuando em vez de cair na mesa. Elas não teriam pousado por causa dos campos dinâmicos, então teriam flutuado em uma determinada órbita, como os anéis de Saturno, e vocês teriam visto uma estrutura que elas teriam criado. Estejam preparados para muitas surpresas e mudanças. É possível que pela primeira vez a humanidade se depare com os cidadãos do universo. Nós veremos como passageiros dessas naves espaciais. Podemos sentir a existência deles, mas com certeza essas naves estão aqui para nos trazer uma nova mudança. Mas ao mesmo tempo, com o que vocês conhecem como raça humana, eles estão aqui para pegar seus cérebros em busca da emoção da transmutação. Porque se eles próprios conhecessem a transmutação, eles não viajariam nesses sistemas antigos e ultrapassados. Para a NASA, cientistas americanos, chineses e outros, isso é algo inacreditável. Sempre dissemos a vocês que vocês podem viajar à velocidade da luz. Essas naves estão a 60 mil quilômetros por segundo. Se fossem mais rápidas, não as teríamos visto. Teria sido apenas uma luz. Encontraremos os homens do espaço. Eles são muito mais inteligentes que o homem, mas conseguiram compreender o sistema de voo e foram capazes de construí-lo. Achamos que eles vieram aqui para descobrir sobre a transmutação, e esse é o problema deles. Até agora vocês têm seguido os outros no espaço, agora eles estão seguindo vocês. Esperamos que em breve vocês compreendam como transmutar. Aqui o Sr. Cash mostra outro vídeo. Se você adicionar um balão dos campos no centro de Chanel, você criará um OVNI. E se você adicionar uma segunda dimensão de campos, como você viu o cobre, o zinco, o níquel e tudo mais, você o produzirá como uma forma externa. Será como se esconder dentro dele. Os materiais irão girar. Explicarei por que eles giram na dimensão da fisicalidade em algum momento no futuro, e por que seu outro parceiro está realmente se movendo em uma forma e tamanho diferente, e eles têm um encontro marcado. Será que veremos a transferência de objetos leves de uma nave para outra? Será que veremos a fusão das duas, uma entrando na outra? Ou será que veremos cruzando uma outra como dois navios no oceano? De qualquer forma, o conhecimento fundamental dessa tecnologia está nas mãos da humanidade e nós o compreendemos. Oferecemos ao governo chinês e às forças armadas esta manhã se eles queriam fazer isso. Ou podemos transferi-lo de volta para os Estados Unidos e a NASA para poder colaborar. Usaremos nosso sistema de plasma e outras agências, como a Agência Espacial Iraniana, para replicar o sistema deles e nos comunicar com eles e o resto. O que mostramos em Pequim era impossível, e agora foi visto no espaço. O conhecimento ele precisa ser compreendido, e os buscadores de conhecimento da Fundação Cache têm esse conhecimento. Não há necessidade de propulsão de foguete. Nós apenas combinamos os campos gravitacionais e magnéticos do Sol. Não precisamos queimar nada. É isso que essas naves estão usando. Os governos estão com medo do que estão observando. E eles estão censurando muitas coisas e dados também que eles estão recebendo dessas naves. Eles estão chamando elas de meteoritos. Agora, isso foi aceito. Essa é a primeira vez que encontramos outra forma de vida inteligente do universo. Ela pode mudar de forma e tem combinação de aminoácidos. Ela tem inteligência porque muda de posição e reage continuamente. É um sistema interativo e só pode ser interativo se tiver inteligência e vida dentro dele. Talvez esteja errado, talvez esteja certo. E talvez, se eles decidirem, teremos o prazer de conhecer outros de nós, como coisas criadas pelo Criador neste planeta. Não sabíamos que temos uma família maior, que fazemos parte de uma estrutura maior. Depende se o 3I vai pousar. É interessante como eles desaparecem. Há uma razão para o pulso de 17 minutos. Sabemos disso plenamente e testamos isso em nossos sistemas. Testamos o fenômeno de 17 segundos ou minutos por uma razão específica. Queremos entender como esse fator 17 nos afeta e como ele funciona em nosso sistema e afeta nossa posição. Há uma razão para usarmos 17. Testamos isso no dia 6 de maio. Um dia eu explicarei o porquê. Esta é uma comunicação interna da equipe de pesquisa da Fundação Cache e compreendemos o motivo disso, porque é bem como a razão pela qual os cientistas estão observando um pulso de 17 minutos. Isso é importante para grande parte do nosso trabalho, pois o número 17 tem um significado científico significativo. Ele tem um efeito psicológico e características específicas no corpo humano. Ele causa muitas coisas que despertam diversas emoções. Mais tarde mostrarei o que significam os intervalos de 17 minutos, o que eles fazem e qual é o seu propósito. Quando eu vi o relatório da NASA com esse intervalo de 17 minutos, eu disse a mim mesmo, essa carga transporta a vida. Porque essa é a característica da vida e faz parte do nosso conhecimento. Essa é uma das comunicações da Fundação Cache. Durante os testes, dizemos, mantenha isso e agora adicione isso à fisicalidade em 5 minutos mais um intervalo de 17 minutos. E vocês verão isso nos gráficos. Isso significa que estamos lidando com entidades vivas acima de nós, e elas são de outro planeta em outra parte do universo. Entendemos a tecnologia deles. Estamos muito à frente em todos os aspectos do conhecimento deles. Infelizmente, nossos governos parecem ignorar isso, porque a ignorância é uma bênção. Minha sensação é que essas naves não são hostis, mas curiosas para saber como podem interagir com a humanidade. Se fossem hostis, teriam feito uma manobra diferente e usado uma lacuna e uma configuração diferente. Parece que eles são um sem-teto, ou como alguém correndo para ver sua mãe. Eles têm a característica de serem curiosos, porque estão liberando pequenas naves para pousar e se divertirem. É como fazer uma excursão. Espero que a humanidade esteja pronta para o que está por vir e que sejamos pacíficos o suficiente para encontrar nossos companheiros cidadãos do universo. Então, juntos, poderemos passar para o próximo nível. Estamos ávidos pela paz e para nos tornarmos parte do universo. O aparecimento dessas naves é coincidente com o que está acontecendo na raça humana. Será que estamos prontos para aceitar a mudança? Se adicionarmos um sistema adicional dentro desse sistema, podemos criar campos dinâmicos de uma lacuna espacial, estrutura e produção de material. Essa é uma das características desse sistema. A nave-mãe não pode pousar na Terra porque é muito grande e afetará a todos nós se fizer isso. Os campos magnéticos gravitacionais que ela traz para a atmosfera superior danificarão todos os nossos sistemas de comunicação. Possivelmente existem naves espaciais menores que podem pousar na Terra, porque já vimos isso acontecer. Os cientistas não entendem isso. Há fotos na internet mostrando isso. Elas pousaram na Terra porque se passarem por ela, pode danificar alguns satélites nossos. Temos cerca de 15 mil satélites orbitando a Terra. Se elas pousarem, veremos um novo ciclo. Provavelmente elas passarão pelo Polo Norte ou Polo Sul, porque há menos interferência de satélites ali. É por isso que vemos muitos OVNIs na Argentina e nos polos Sul e Norte, porque os campos magnéticos são mais fortes e há menos obstáculos. Vamos ver o que acontece. Temos o conhecimento e a compreensão do conhecimento em nossas mãos. E como será que nossos governos reagirão a essa incrível interação entre o homem e os homens do espaço? Não acho que veremos um rosto humano, mas veremos um rosto da comunidade universal. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 609. O Sr. Cash falou brevemente sobre o trabalho em andamento e que eles estão tentando lançar essas unidades de rede de uma nação. Eles querem começar a desenvolver os microchips com consenso usando materiais pico, o que mudará imensamente o mundo dos computadores. A Fundação Cash está trabalhando em sistemas que serão capazes de se comunicar com o 3i Atlas, com o Swan e com o 2R, e serão capazes de converter na linguagem da alma. Estamos produzindo materiais. Em relação às unidades de rede de uma nação, ninguém jamais poderá replicar esses sistemas. Um dia contaremos como e por quê. É por isso que elas se tornarão a pedra angular da paz mundial. Aqui nessa parte do workshop é mostrado o 3i Atlas na Wikipedia. E Rick fala sobre a imagem e o brilho de sua órbita e que eles dizem ser devido às moléculas de gás. Há uma trajetória de como ele passará pelo sistema solar. Aqui o Sr. Cash faz anotações da imagem. E ele diz que eles criaram essa imagem para criar uma ilusão para que as pessoas entendessem. Isso não é real, essa imagem. Esses objetos eles não orbitam em círculos perfeitos. Eles estão espalhados por todo lugar. E em segundo lugar, eles fluem para cima e para baixo enquanto orbitam. O Sol e a Terra também fazem a mesma coisa quando orbitam. Essas imagens são feitas para consumo público e não são reais. Estamos lidando aqui com uma estrutura tridimensional e o OVNI está passando por isso. Vamos observar e ver como ele reage quando passa pela Terra. Aqui o Sr. Cash ele vai além nessa discussão. Será que haverá um encontro quando o 2R cruzar? Será que haverá uma transferência para a nave ou entre as naves quando elas se encontrarem? Como os porta-aviões usam cruzadores próximos uns dos outros para trocar oficiais? Não é coincidência o que está acontecendo entre essas duas naves. Vimos o 3i mudar de rota, velocidade, desaparecer e voltar. Eles são inteligentes e estão fazendo todo tipo de jogada como se estivessem em uma missão. Eu expliquei em ensinamentos anteriores que tudo é calculado antes da viagem e eles não mudam de rota. Eles decidem cada estrela, planeta e sistema solar pelos quais passarão. Cada trajetória é calculada, ajustada, e esse sistema se ajusta várias vezes. Ele tem inteligência e a marca do aminoácido da vida. Isso é o que está assustando muitas pessoas da NASA. Eles veem que há uma inteligência viva dentro dele. E qual é o propósito deles? Será que um deles viria para este lado e entregaria algo ao sistema planetário? Somos apenas humanos. Há outras coisas que eles também terão interesse em ver, como o fenômeno das luas de Saturno e todas as outras coisas. Eles estão em uma excursão e eles querem ver o máximo possível. A velocidade e a forma da nave estão de acordo com o conhecimento que temos na Fundação Cash e podemos replicar isso. Eu vi algumas fotos da NASA e eles estão sendo atingidos por muitos meteoritos e outras coisas. Mas eles têm aquele escudo protetor ali em volta. Esta é a primeira vez que vemos um OVNI com as roupas da galáxia e não apenas a atmosfera deste planeta. Não importa quantas camadas você adiciona ao sistema 3i, eles não podem ser de um povo muito avançado ou inteligente em comparação com o resto do conhecimento do universo. Pelo seu comportamento, parece um novato em viagens espaciais, porque existem sistemas mais avançados do que este. Existem versões mais recentes de viagens espaciais por cidadãos mais avançados do universo, eles usam uma tecnologia espacial totalmente diferente. Eles usam múltiplas camadas em vez desse tipo de jaqueta sobre a nave. É como viajar com um burro. Mas mesmo assim isso intriga a humanidade porque ainda nem conseguimos aprender a andar. Eles não têm um sistema nuclear. E quando eu ouço cientistas falarem sobre o material nuclear de alta temperatura, eu dou risada disso. Usamos algum material nuclear em nossos sistemas para produzir ouro em Pequim, por acaso? Não é uma cultura muito avançada, mas eles conseguiram realizar viagens espaciais e muito provavelmente nós os conhecemos. É muito fácil confirmar isso. Há relatos de uma luz verde na frente da nave. Essas pessoas têm uma pele verde brilhante e são inteligentes. Elas passaram para uma dimensão diferente da de inteligência. Eles estão viajando pela galáxia e adicionaram algumas jaquetas para proteção. O 2R definitivamente mostra esse tipo de característica. Ele é muito inteligente e tem uma estrutura nômade lenta. Eles estão no espaço há bilhões de anos. Já o 3I mostra conhecimento avançado, mas ainda usa um sistema antigo. É como se alguém pegasse um Chevy da Chevrolet dos anos 50 e fizesse uma viagem ao redor do mundo. Mas eles sabem o que estão fazendo. Eu estou monitorando os dados divulgados por diferentes agências muito de perto. Tem uma boa indicação do que essas pessoas estão fazendo. As agências espaciais não entendem e não aceitam o que eu digo e o resto. Eles podem já ter pousado em algum lugar da Terra. Uma das indicações disso é que houve perturbações nos satélites e apagões, o que significa que eles entraram na atmosfera. Os satélites militares de alta altitude ficaram em branco em certos sistemas governamentais. O níquel nesse sistema é carbono-56, que é uma força de campo de plasma e não precisa mostrar o estado da matéria-ferro, e a força do plasma-ferro é 56. O isótopo mais baixo do níquel é 56 e está na forma de energia. A luz verde confirma isso. Produzimos esse material em nossos laboratórios. O níquel-56 replica os campos gravitacionais e magnéticos do ferro, que novamente remetem ao oxigênio-16, que é uma replicação do carbono-14 ao carbono-16. Já falei muito sobre o carbono-16 no passado. Então você vê isótopos que se comportam como deutério. Nossos cientistas dizem que não viram ferro, porque eles não entendem e eles têm a mente fechada para isso. Se a nave passar por um sistema solar e por uma estrela, ela pode mudar sua composição para diferentes campos magnéticos. Ela teria ficado escura ou cinza prateada escura, o que é um sinal de deutério. Esta é a razão pela qual o 2R nos mostra CO2, porque ele vai se aproximar do Sol. É um sistema universal. Não vou ensinar isso agora para o homem, porque o homem não está pronto para isso. Esses sistemas não têm dimensão física em seus reatores. Eles são o próprio Sol, e eu falei sobre isso antes. É um sistema antigo extremamente poderoso, com um único sistema de voo esférico. É por isso que tem essa forma e faz essas coisas. Tem uma formação estelar em seu limite, mas é um tipo diferente de formação estelar. Há duas maneiras de fazer uma formação estelar no espaço, mas isso é para o futuro, quando o homem amadurecer. Eu posso fazer isso facilmente aqui. Ele tem outra formação estelar a 90 graus das outras, mas o ponto gravitacional central é mais ou menos o mesmo valor. Isso cria uma formação estelar esférica. É isso que o 2R tem. Nossos novos buscadores de conhecimento não estão prontos para esse conhecimento. Tem algo a ver aqui com a combinação de carbono-14 e CO2. Eles ainda não entendem esse conhecimento. O 3I, ele carrega essa combinação na elíptica e é por isso que o vemos. O outro carrega um sistema desconhecido que não ensinaremos, porque o homem não está pronto e isso seria um desastre para o homem. Ele fica em um plano específico em um ângulo de separação de 90 graus, o que cria assim a forma da Terra. Agora você sabe por que não ensino tudo a vocês. Os sistemas de voo originais costumavam ser um único reator, eles costumavam mostrar isso em desenhos animados. Esses sistemas de voo combinados são muito avançados e requerem conhecimento da criação em todas as formas e formatos. Ele pode transportar centenas de milhões de passageiros de todas as raças do universo. Tenho 99% de certeza disso porque eu tive contato com essa raça. Essas pessoas estão aqui para interagir com a Terra e levar passageiros que estejam dispostos a ir. Eles podem criar uma combinação de campos e espectros que lhes permite transportar muitas raças diferentes do universo juntas em paz. Esse conhecimento está muito além da humanidade e até mesmo da raça 3I. O que me intriga é por que esses dois estão interagindo um com o outro. Por que eles estão se encontrando assim? Eu sei por quê, porque eu já voei com esses sistemas muitas vezes. Somos professores universais e já viajamos por todo o universo. O que me incomoda em relação às pessoas do 2R é que elas são capazes de compreender o choro das almas. Os cientistas não compreendem o que eles estão reportando, mas eles não compreendem o que isso significa. Pode significar que está prestes a acontecer um desastre na Terra e que eles estão aqui para recolher as almas que precisam ser evacuadas. Será que estamos caminhando para uma guerra nuclear e para a aniquilação da humanidade? Eles estão aqui para nos ajudar evacuando as almas. Há um segredo nisso e sei que 99% está correto, mas eu tenho que ficar em silêncio. Será que a raça humana está prestes a sofrer um grande choque e é por isso que eles estão aqui? O 3i não me incomoda tanto quanto o Swan. Ele é um cisne negro. Temos um sistema de plágio da Fundação Cash ligados e estamos lendo os gráficos. Quando eu disse a vocês que há milhões nesta nave espacial, todos entraram em pânico e suas almas voaram. Muitos de vocês se desligaram da dimensão da fisicalidade sem saber. Alguns cientistas estão tentando explicar o que está acontecendo, mas eles não entendem como o plágio funciona, então eles não conseguem explicar isso. A seta vermelha aqui no gráfico é quando eu disse a vocês que essa nave espacial transporta milhões de passageiros. A linha da alma vai acima da fisicalidade aqui. Isso significa que suas almas querem estar com eles na nave espacial. A parte mais interessante é como a alma da fisicalidade se move em direção à alma do homem. Todos vocês estão ansiando por fazer parte desse processo. Vocês aprenderam a transmutação. Agora vejam se conseguem fazê-la. Pergunta para o Sr. Cash, o que significa que o 2R pode transportar milhões e que eles estão aqui para coletar? Coletar o quê? O Sr. Cash responde, eu expliquei isso antes nos ensinamentos que a comunidade universal geralmente sabe quando o desastre está prestes a acontecer e eles resgatam planetas evacuando os cidadãos para outro lugar que seja adequado para eles viverem. Eles sabem quando há uma possibilidade de aniquilação ou destruição ou mudança em planetas que não suportarão mais a vida. O 2R é um desses tipos de naves espaciais. Eu estive a bordo dessas naves espaciais e elas não são prisões, são instalações para transportar seres para outro lugar no universo que seja adequado para aquela raça viver. Quando eu vi o 2R aqui pela primeira vez, meu coração caiu, como quando você não consegue engolir. Eu tive essa sensação. Especialmente sabendo o que está acontecendo agora com Israel, Palestina e os russos. Esses sistemas como o 2R, eles estão cientes desse tipo de coisa. Será que estamos prestes a nos aniquilar e tornar este planeta inabitável? Essa é a minha preocupação. Eu sei por que esse tipo de nave espacial se move e por que eles viriam aqui. Ou será que eles estão apenas de passagem? Esses sistemas não precisam pousar, eles podem transferir almas de onde estão. Aterrissar aeronaves e coisas assim é um hábito do homem. Aqui uma buscadora de conhecimento ela estava preocupada que os governos pudessem tentar capturar, torturar e dissecar os seres do 3i. E se eles estivessem aqui, para fazer contato com a humanidade. Então o Sr. Cash disse para não se preocupar com isso, pois eles são mais inteligentes que os humanos e não podem ser capturados. Sabemos que alguns serviços de inteligência militares tentaram se comunicar com eles. Há muitas coisas acontecendo nos bastidores que não são do conhecimento do público. Muito esforço tem sido feito para se comunicar com eles, especialmente pelos americanos e outros. Eles devem responder em breve isso. Houve uma resposta, e tudo é geométrico, e tudo é dimensão. Os cientistas e nosso pessoal no topo não entendem a estrutura ou como essas coisas funcionam. Eu abri esse tópico hoje especialmente por uma razão específica e vocês entenderão isso em breve. Eu não faço as coisas apenas por fazer. Eu nunca me preparo para os ensinamentos, mas hoje eu tive que me preparar. Aqueles que têm o conhecimento entendem. Eles sabem qual será o próximo passo. Essas coisas funcionam de uma maneira totalmente diferente. A estrutura da paz mundial e da paz universal, elas têm que coincidir. Mas as duas não estão sincronizadas uma com a outra. Pergunta para o Sr. Cash. Sr. Cash, o senhor será o porta-voz da Terra quando eles vierem? Sr. Cash responde. Eu não sou ninguém. Nós somos professores universais. Aqui nessa parte do workshop, eles mostram o vídeo da produção de ouro a partir dos campos magnéticos do ambiente com os militares chineses em julho de 2023. Assistam, por favor, vocês mesmos o vídeo. Eu vou resumir aqui os pontos principais dele. Esses testes foram ordenados pelos principais líderes do governo chinês e 3 generais foram enviados junto com o Sr. Cash para supervisionar os testes de criação de ouro a partir dos campos. Isso foi feito no norte da China, a 10 metros de um poço de perfuração em uma montanha onde eles estavam minerando ouro. Em outras palavras, os campos ambientais estavam bastante saturados de ouro ali. Eles operaram a versão antiga dos reatores de plasma giratório cheios de gás. As partículas de ouro choveram por toda a sala e do lado de fora também. Isso é essencialmente a mesma tecnologia usada para criar o escudo protetor de rocha da nave espacial 3i Atlas. Mas, para fazer com que os materiais grudem na nave espacial, há mais processos a serem realizados. No vídeo você pode ver o ouro se depositando nos espelhos, no chão e em todos os lugares. Você pode ver a chuva de pó de ouro e todos estavam usando máscaras. Aqui o Rick pergunta, esse pó forma uma estrutura ou uma forma específica? Sr. Cash responde, se você criar um campo no sistema, ele assumirá a forma de um OVNI, sim. Mas precisamos de um segundo campo para interagir com ele. Aqui o Rick pergunta, as partículas continuam recirculando ou caem no chão? Sr. Cash responde, elas caem no chão. Agora podemos ver claramente as partículas no vídeo, pois uma pessoa está soprando uma fumaça para torná-las mais visíveis. Não há vento ou circulação de ar na sala. São apenas materiais sendo formados a partir do ar. E o ouro é irrelevante aqui. Se você tiver um segundo campo de outro sistema, você pode manter as partículas à distância e elas formarão um anel de Saturno. Isso dá uma estrutura tridimensional ao corpo da nave. Se você criar um terceiro campo, então você terá o que vemos neste 3i e no 2r. Ele converte plasma em matéria. Mas você viu isso à luz do dia coletado em Pequim. E agora você vê isso em uma dimensão física. Lembrando, não há frequência aqui. Isso é tudo força de campo plasmática. Aqui o Sr. Cash explica como eles tiveram enormes problemas com o comando central chinês quando eles tentaram roubar a tecnologia. Esses testes foram feitos por ordem do Centro Militar do Comando Central Chinês, que é chefiado pelo presidente Xi da China. Eles decidiram fazer os testes naquele local porque um dos acadêmicos na primeira reunião, considerado Deus dos Materiais Raros da Terra, lá na China, ele disse que era impossível, que era tudo mentira e tudo mais. O comando central decidiu que ele deveria tentar mesmo assim. Eles fizeram o experimento, coletaram o material e enviaram o material para ser testado. Então o Sr. Cash, juntamente com 20 cientistas nucleares sêniores, cientistas espaciais, especialistas nucleares, generais do exército e outros, eles se sentaram em uma longa mesa para analisar os resultados. O relatório, como visto na tela, mostrava cobre 68%, zinco, SN, chumbo, ferro, sílica, alumínio, níquel, flúor, ferro novamente, né, o silício, cloro, cromo e tudo mais. Ao todo eram 29 itens ali. Então eles disseram ao Sr. Cash que não havia ouro ali. Os dois espaços no canto inferior para o ouro e prata estavam em brancos. Então ele entendeu o que eles estavam fazendo. Mas o Sr. Cash foi mais esperto que eles. Ele trouxe sua própria pesquisa das melhores universidades de pesquisa dos Estados Unidos e de Londres, que dizia que quando você tem a combinação de todos esses materiais juntos, você obtém o ouro. Isso confirma que eles fizeram o ouro ali. Então ele disse, vocês podem me dizer onde seus cientistas roubaram o ouro e onde eles colocaram? Porque a caixa para o ouro está cinza aqui nos dados. Seu acadêmico não se mostrou ser um tolo agora? Vocês estão roubando tecnologia. Você nunca pode chamar um chinês de ladrão. Essa é a coisa mais baixa que você pode fazer a um chinês. E eles ficaram ofendidos depois disso. Pedimos as amostras, testamos nós mesmos e confirmamos que havia ouro e que era da melhor qualidade do que o ouro que foi extraído. E então pediu o Sr. Cash para se reunir com o Comando Central e perguntar por que eles roubaram documentos e por que eles excluíram o ouro da lista. Acabou que o acadêmico roubou a tecnologia deliberadamente, e isso tornou a espinha dorsal dos problemas que tivemos com os militares chineses. Em uma reunião em uma sala dos fundos com os oficiais mais graduados do Comando Central, eles disseram que estávamos certos e que haviam encontrado vestígios de ouro no primeiro teste. É por isso que as pessoas não confiam nos chineses. Se você não tiver uma forte força de vontade e conhecimento como o Sr. Cash tem, eles vão acabar com você. O problema com a estrutura chinesa é que devido ao orgulho deles, Eles querem que tudo seja chinês. Agora não aceitaremos mais acadêmicos chineses. Reestruturamos a forma como trabalhamos com o governo chinês. Não aceitamos acadêmicos. A estrutura chinesa precisa mudar e o governo sabe que os acadêmicos estão chantageando a nação. Mas ainda assim, vemos um enorme progresso no desenvolvimento da tecnologia porque o governo toma as decisões. A tecnologia se sustenta por seus próprios méritos. Com a tecnologia da Fundação Cash, podemos produzir qualquer material que quisermos, criando o campo certo no centro. Isso significa que as nações que extraem minério, como a África e a Ucrânia, e a escassez de materiais raros da Terra, serão coisas do passado. A situação tornou-se tal que as pessoas pobres que vivem nas aldeias e cultivam seus próprios alimentos naturalmente com esterco de vaca e outros recursos, porque não têm dinheiro para comprar produtos químicos, elas têm se alimentado da melhor qualidade possível, têm alimentos da melhor qualidade. E agora as pessoas que têm mais dinheiro e vivem nas cidades, elas têm que pagar de 3 a 10 vezes mais pelo que elas chamam de alimentos orgânicos, que na Europa eles chamam de bio. É assim que os acadêmicos, cientistas e elites mudaram nossas vidas. O que é gratuito para todos, agora temos que pagar mais porque alguém mais abaixo na cadeia, que controla as coisas, ganha dinheiro e prestígio com isso. É por isso que estamos promovendo rapidamente as unidades rede de uma nação, porque elas fornecerão a energia pura do campo de que o corpo precisa. Não será mais uma maçã ou uma banana, será a energia do campo de que você precisa, que por sua vez produz o que o seu corpo precisa. Ficar doente, ter deficiência e condições mentais se tornaram coisas do passado. Não se esqueça de que há muitas pessoas tentando impedir esse processo. Aqui nessa parte do workshop, uma buscadora de conhecimento levou muito tempo contando sobre seus sonhos com alienígenas e se eles podem fazer coisas com o meio ambiente, que ela perguntou. E o Sr. Cash respondeu que o conhecimento sempre foi transmitido e é dado da maneira que eu ensino. O pessoal do espaço não tem medo de patentes ou de quem copia o seu trabalho. É ensinado livremente e deixado para outros aproveitarem. Pode ser um laser ou outra coisa. Todo o conhecimento que vemos na Terra não vem da humanidade, vem de fora. E ao mesmo tempo, aqueles que vêm para compartilhar também levam consigo o que aprendem com a humanidade. Eles levam tanto quanto dão. Tudo é possível. Não há limitações do que pode ser feito. Aqui o Sr. Cash fala sobre o que um dos líderes religiosos do Irã disse recentemente. Os israelenses mataram muitos cientistas nucleares iranianos, mas ao mesmo tempo também há muitos físicos nucleares e militares israelenses que nos dão conhecimento e tecnologia, ou o que quer que seja. Por um lado, o governo está matando e, por outro, seus próprios cientistas estão dando livremente, por qualquer motivo, e alguns talvez recebendo pagamento, e o mesmo acontece com os militares. O conhecimento é livre, especialmente quando se trata do pessoal do espaço. Vocês nunca me viram pedir que me pagassem para ensiná-los. Recentemente, o buscador de conhecimento me disse que eu deveria cobrar 1 euro por cada ensinamento, então a Fundação Cash teria dinheiro para administrar nossos programas. Mas não fazemos assim. Nunca cobramos para compartilhar conhecimento e tecnologia. Isso virá assombrar a humanidade sobre o que Cash ensinou, o quanto ele sabia. Você vai entender que sabemos muito, mas a humanidade não está pronta para isso. Aqueles que falam contra nós o fazem porque o conhecimento que ensinamos expõe o que falta a eles. Hoje mostramos a vocês vídeo do nosso trabalho na China, mas o que vocês não sabem é que tivemos que pagar do nosso próprio bolso, pois tudo custa dinheiro. Ninguém nos deixa ficar de graça na China. Os fundos vêm de contribuições e do que vendemos. Não vamos ao banco. Mas ao mesmo tempo, se não fizermos esse tipo de coisa, como vocês saberão o valor do conhecimento da tecnologia e o que ela faz? Não vamos roubar e coletar dinheiro de centros de pesquisa ou de governos. Então, quando vemos que um governo como esse rouba a tecnologia, temos que dizer a eles que seus acadêmicos estão roubando, porque vimos no relatório como eles apagaram o espaço onde deveria estar o ouro. Aqui nessa parte do workshop, outro buscador de conhecimento quis contar também sua experiência sobre sonhar com alienígenas por causa do que a outra moça também disse. O Sr. Cash gentilmente e pacientemente disse que tudo é possível no espaço. As únicas limitações estão na compreensão do homem. E quando sonhamos, existem três tipos diferentes de sonhos que podemos ter, que são através da alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade. Nós existimos em diferentes dimensões e estruturas. Nós alimentamos nossa fisicalidade com comida, que então alimenta a alma do homem. E agora, através de tecnologia, estamos aprendendo como alimentar a alma para que ela alimente a fisicalidade. Então, quando sonhamos, dizemos que não é real. E lentamente, bem aos poucos, estamos aprendendo que a alma é real. Não haverá sessão de voo mensal amanhã, porque já a fizemos no início deste mês. Estamos desenvolvendo um novo material e um sistema para o próximo nível das sessões de voo mensal, que devem estar prontos nas próximas semanas. Podemos ter duas sessões em outubro, da mesma forma que fizemos da última vez. Você pagou por uma, mas recebeu duas. Estejam cientes do que está acontecendo e ainda estamos esperando por aquela promessa pendente do que quer que seja. Algumas autoridades nos disseram coisas diferentes e agora sabemos. Nos últimos dias, os israelenses soaram a trombeta da mudança, que é o fim dos 6.000 anos e o início de um novo ciclo em Israel. Isso pode ser um sinal de guerra, porque durante o tempo de Moisés eles costumavam tocar a trombeta para anunciar o início de uma guerra. Temos que observar e ver qual será o resultado disso. Espero que todos estejamos seguros nas próximas semanas, assim como estivemos seguros nas últimas semanas. Mas tenho uma compreensão diferente do que essas pessoas estão tramando e do que elas estão fazendo. Desejo a todos o melhor e que estejam seguros onde quer que estejam. Muito obrigado e até a próxima semana. Fim do Índice Rápido, do Workshop 609.